cantantes me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhum. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhum. Jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous. Un petit réveil en douceur. La voix un peu moins en douceur, mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. Aujourd'hui, on est dimanche 15 mai et il fait beau. Il y a du soleil, il y a de la musique. Les vacances commencent à arriver. Les beaux temps, les jours grandissent et tout ça. C'est le bonheur. Alors, je suis pas tout seul ce matin. Je suis pas tout seul, mais je suis pas avec Katia. Je pense que comme c'est t'as variado, acho eu. Acho que comme c'est deve estar, não sei, onde está cá hoje. Por isso, vamos lá ver. Mas estou com outra pessoa. Olá, bonjour. Olá, bom dia, João. Como ça va? Eu estou ótima. Estás ótima? Ah, eu estou ótima. Estás... Acordei mais cedo do que tu. Ai, acho que sim. não sei, porque eu finalmente não sei se adormeci. Mas com a tua voz assim toda suave hoje de manhã, não sei se vais acordar toda cedo, mas vou fazer todas love contigo. Ai. No comment. Bon ben voilà, c'est Sylvie qui est avec moi. Elle était venue très gentiment mettre une playlist pour vous les auditeurs. Vous rendez compte comment elle est. Elle s'est dévouée, elle s'est dit peut-être que Jérôme il va pas venir ce matin, donc je vais leur mettre une petite playlist pour non, avoir. Non, mais ça pour les assim à danser antes de tu chegares. Voilà. Pour estarem bem acordadinhos para te recepcionar. Voilà. En tout cas, merci Sylvie. Et puis finalement, elle m'a vu arriver, elle a dû se dire, elle me le dit pas, mais elle a dû se dire, mince, j'aurais pu rester au lit. Non. Não te queres que eu para a próxima faço tudo o mesmo. Não, foi com prazer, sabes bem. Então podes ficar aqui um bocadinho. Ah, bem, eu fico contigo. Eu não sei se a Kátia vai vir, acho que ela está a dormir. Eu enviei uma mensagem há um bocadinho, mas ela ainda não respondeu. Oh, Kátia, anda, despacha-te, estamos à tua espera. Ah. Opa, levanta. Mas podes trazer um bocadinho, ai, uma coisa para comer, porque eu tenho aqui fome. Porque Como se costuma dizer, qualquerzinha que o gato leva. Exatamente, uma coisa doce para aqui, para a nossa boca. Sobretudo para o Jerome. Então vamos continuar em música. Vai ser Os Anjos e Calema com Frágil. Vamos lá. Só uma noite não me vai prender. Dizia antes de te conhecer que um beijo não teria esse poder. Quando estás por perto, o tempo vai te dar. Se fosse fácil, eu jogava fora as chaves do meu coração. Et donc, ça a été demandé de Jérôme pour souhaiter un très bon dimanche à sa maman, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, bah, Sylvie qui est là et puis moi-même. Donc, merci à Jérôme. Il nous appelle tous les dimanches et je pense tous les jours de la semaine. Il appelle régulièrement. Voilà. Très bon dimanche à toi, Jérôme. On écoute Fred Mota et Portugais. Era um casal. português. Se leva a merenda, panela na mão. É português de coração. Se leva a garrafão, tu logo vês. É português, é português. Se leva a merenda, panela na mão. É português de coração. deixa para trás essa solidão. Vais-te arranjar, vais-te perfumar, pões a mini saia e um botacão. Vais curtir a cena com os teus amigos, beber nos copos em alta diversão. Mulheres, tenham cuidado, hoje só quero um roça, roça no colchão. Continue avec nos dédicaces, desta vez é da tia Carolina para Susana Nunes, que está hoje de parabéns, desejando um feliz aniversário, não esquecendo um feliz domingo a toda a família, toda a equipa da rádio, a todos um bom domingo. Ela pediu o Leandro Leonardo, hoje é o seu aniversário. continuamos com as nossas músicas e desta vez foi pedido o Sr. Lourenço José para os seus colegas, o Sr. Fernando Monteiro, o Sr. José, o Sr. César Henrique, não esquecendo o Francisco Correia, estão todos a passar um bom tempo juntos. Por isso, eles pedem uma música do Saúl, O Bacalhau Quer Alho. Auchan, 68% de remise immédiate pour tous les gourmands sur le deuxième produit de la gamme de biscuits Vatican. Je repasse mes avis pour ne froisser personne et je dépasse mon permis pour être au maximum. Si la partie est remise, je prends premier prix, youpi. Je repasse les images pour les coller sur les. Mia mole, entendez-vous dans le champagne? vez, a mesma história de sempre. É da tua natureza enganar e ser infiel. Lo leo en la piel y en tus labios de miel. Por más que sé que mientes, vuelvo a caer. ¿Por qué? Que sal de mi cabeza para siempre, por favor. Tu cada día en su grito otros canela, da vida a un meu sonho y cae sempre otra vez. ¿Por qué? Juste 11h13 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Continuez à nous appeler au 02 38 43 48 00. On continue avec une dédicace. C'est de Maria Tusseu para toda a família Fontes, Rosa Maria Pinheiro, os animadores e todos os ouvintes. A todos, um bom domingo. Vamos ouvir a Ruth Marlene, Aceita que dói menos. Mas não. sé que doy menos. Aceita, aceita, aceita que doy menos. Aceita, aceita, aceita que doy menos. Aceita que doy menos. On continue avec nos dédicaces. Et cette fois-ci, c'est de sa maman Alexandrine pour Hélène qui a fêté sa profession de foi hier avec de très très gros bisous, sans oublier toute la famille qui était présente. Amélia da Silva, Sophie, Christophe, Claudia, Fabio, Pascal, Clémentine, Ruben et Claire. À tous un très très bon dimanche avec de très très gros bisous. On écoute cette saillage Maneio.

Continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé, Vamjovil ou Ouch Canal, com Kimberreiros, Mariquinhas, Namor Adeira, e foi pedido de Fernando Macedo para o Sr. Gonçalves de Taver e para toda a sua família. Namorando, e vai dando umas voltinhas com Gonçalo e com Fernando. Quando vai a passear com eles para os vas a cantar así. Ora estar com Saulo, ora estar com Nando, ora estar com Nando, ora estar com Saulo. Quando está com Saulo, não está com Nando. Quando está com Nando, não está com Saulo. Gosta de ir com Saulo, gosta de ir com Nando, gosta de ir com Nando. E lá vai levando a vida só para se divertir. Pois a mãe linda não é ver o seu atrevimento, curto largo quando está com os dois ao mesmo tempo. Curto largo quando está com o Saulo e com o Nando ao mesmo tempo. Ora está com o Saulo, ora está com o Nando, ora está com o Nando. Mas eu não desisto, eu persisto, juro vai chegar. Tenho fé no coração. Lá, lá, lá. Mas eu não desisto, como a minha mãe que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu a lutar pelos meus sonhos. Mas eu não desisto, como camponês no campo a cultivar, que semeia sempre e sem se preocupar. Diz meu candeeiro, terra para cultivar. Meu pai dizia, o cota dizia, dizia. Sabes que o hábito faz o monge. Inspira-te na luta deste povo. Batalha, não ninguém. Foram 500 anos de escravidão, mas hoje temos uma rica nação. Inspira-te na luta deste povo. Batalha, então não. Jura que persistes e diante disto eu sei que a tua vez, meu filho, vai chegar. Mantenha fé no coração. Tá bem, papá, mas eu não desisto, como aquela zungueira que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu a lutar pelos meus sonhos. Sonhos, mas eu não desisto, como camponês no campo a cultivar, que semeia cedo e sem se preocupar. Diz meu candengue, terra para cultivar. Meu candengue, o país já está a mudar. Lamba também podem ir pela minha.

Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Enganas o mundo inteiro, não chegas a nenhum lado. O falar só não chega quando te gabas sozinho. A verdade não é cega e eu sigo o meu caminho. Dizes que não sou nada, goza, goza, que não tenho piada. Goza, goza, mas eu não me atrapalho. Goza, goza, vai mas é para o trabalho. Goza, goza, dizes que não sou nada. Goza, goza, mas eu não me atrapalho. Goza, goza, vai mas é para o trabalho. Goza, goza. Vou seguir a minha estrada com vontade e sem rancor. Ao falar não somos nada. Segue a vida, sonhador. És um rei sem trono, estás perdido na lua. É como um cão sem dono, mas a vida continua. Eu que não sei rir, tu que diz de mim. Se eu soubesse rir, ria-me de ti sem fim. Dizes que não sou nada, goza, goza, que não tenho piada. Goza, goza, mas eu não me atrapalho. Goza, goza, vai mas é para o trabalho. Goza, goza, dizes que não sou nada. Goza, goza, que não tenho piada. Goza, goza, mas eu não me atrapalho. Goza, goza, vai mas é para o trabalho. Goza, goza. Goza, goza, que não tenho piada. Goza, goza, mas eu não me atrapalho. Goza, goza, vai mas é para o trabalho. Goza, goza, dizes que não sou nada. Goza, goza, que não tenho piada. Goza, goza, mas eu não me atrapalho. Il est tout juste midi, encore quelques minutes avant la fin de cette émission. Encore quelques musiques. Vous pouvez encore m'appeler au 02. Profitez-en parce que l'émission approche très très bientôt à sa fin. On va continuer avec une chanson qui nous a été demandée de Barbara Eugenia, Paixão de um Homem. Diga como sou. quero estar muito sexy pra ti. Sexy, eu hoje sinto-me sexy. Contigo sinto-me sexy. Eu vou estar sempre mais sexy pra ti. Resolvi dar um passeio lá para as terras do Dão. paisagem linda que até dá gosto de ver. Terras de vinho bom, quem não gosta de beber? Há sempre música, toda a gente a gritar. Ó, senhor chofer, toca acelerar. Eu vou comer patanisca de bacalhau. Feijão prado, vou cozido, de petisco especial. Eu vou comer frango frito à maneira, regado com vinho bom, que merenda tal torreira. Eu vou comer patanisca de bacalhau. Feijão prado, vou cozido, que petisco especial. É no Parque das Merendas que a malta quer parar, para comer e beber e quem sabe até dançar. Há sempre música, toda a gente a gritar. Ó, senhor chofer, toca acelerar. Eu vou comer patanisca de bacalhau. Seja um prato de cozido, de petisco especial. Eu vou comer frango frito à maneira, regado com vinho bom, que merenda tal ferreira. Patanisca de bacalhau, feijão prado, ovo cozido, que petisco especial. Eu vou comer frango frito à maneira, regado com vinho bom, que merenda tão porreira. Eu vou comer patanisca de bacalhau. Feijão prado de cozido, que petisco especial. Eu vou comer frango frito à maneira, regado com vinho bom, que merenda tão porreira. Eu vou comer patanisca de bacalhau. Feijão prado de cozido, que petisco especial. Eu vou comer frango frito à maneira, regado com vinho bom, que merenda tão porreira. Eu vou comer patanisca de bacalhau. Feijão prado de cozido, que petisco especial. Eu vou comer frango frito à maneira, regado com vinho bom, que merenda tão porreira. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que voilà, vous profitez du soleil, de cette journée qui va être magnifique avec ses voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez passer un très bon dimanche et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Bon dimanche. Joga a mãozinha lá em cima, bate na palma da mão, na palma da mão, Marcelo querido. Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima, bate na palma da mão, na palma da mão.